Fecheiro 2. História da Menina Perdida, Amiga Genial, 4º volume, Maturidade, Velhice. Índice das personagens. A família de Cerullo, a família do sapateiro. Fernando Cerullo, sapateiro, pai de Lila. Núncia Cerullo, mãe de Lila. Rafaela Cerullo, a quem chamam Lina ou Lila. Nasceu em agosto de 1944. Tem 66 anos, quando desaparece de Nápoles, sem deixar rasto. Casa-se muito jovem com Stefano Carracci, mas durante umas férias em Ischia, apaixona-se por Nino Sarratore, pelo qual deixa o marido. Depois do malogro da relação com Nino e do nascimento do filho de Gennaro, conhecido por Rino, Lila abandona definitivamente Stefano, quando descobre que ele espera um filho de Ada Capuccio. Muda-se para San Giovanni a Teduccio com Enzo Scano. Mas alguns anos depois vai de novo viver para o bairro com Enzo e Gennaro. Rino Cerullo, irmão mais velho de Lila, é casado com Pinuccia Carracci, irmã de Stefano, de quem tem dois filhos. O primeiro filho de Lila herda o seu nome, Rino. Outros filhos. A família Greco, a família do porteiro. Helena Greco, a quem tratam por Lenúcia ou Lenu. Nascida em agosto de 1944, é a narradora da longa história que estamos a ler. Depois da escola primária, Helena continua a estudar com êxito crescente até se licenciar na Scuola Normale di Pisa, onde conhece Pietro Airota, com quem casa poucos anos depois e vai viver para Florença. Têm duas filhas, Adele, a quem chamam Dedé, e Elsa. Mas Helena, desiludida com o casamento, acaba por abandonar Pietro e as filhas quando inicia um caso com Nino Sarratore, o seu amor desde a infância. Pepe, Gianni e Elisa, irmãos mais novos de Helena. Elisa, embora Helena desaprove, vai viver com Marcello Solara, o pai, porteiro da Câmara Municipal, a mãe, dona de casa. A família Carracci, a família de Dom Aquile. Dom Aquile Carracci, que se dedicava ao mercado negro e à usura, foi assassinado. Maria Carracci, mulher de Dom Aquile, mãe de Stefano, Pinuccia e Alfonso. A filha que Stefano teve de Ada Capuccio herda o seu nome. Stefano Carracci, filho do defunto Dom Aquile, comerciante e primeiro marido de Lila. Insatisfeito com o tumultuoso casamento com Lila, inicia uma relação com Ada Capuccio, com quem depois passa a viver. É pai de Gennaro, que teve de Lila, e de Maria, nascida da sua relação com Ada. Pinuccia, filha de Dom Aquile, casa-se com Rino, o irmão de Lila, e tem dois filhos dele. Alfonso, filho de Dom Aquile, resigna-se a casar com Marisa Sarratore, depois de um longo namoro. A família Peluso, a família do carpinteiro. Alfredo Peluso, carpinteiro e comunista, morreu na prisão. Giuseppina Peluso, dedicada esposa de Alfredo, suicida-se quando ele morre. Pasquale Peluso, filho mais velho de Alfredo e de Giuseppina, pedreiro, militante comunista. Carmela Peluso, também tratada por Carmen, irmã de Pasquale, foi namorada de Enzo Scano durante muito tempo. Casa-se depois com o empregado das bombas de gasolina da Rua Larga, de quem tem dois filhos. Outros filhos. A família Capuccio, a família da viúva maluca. Melina, viúva, parente de Núncia Cerullo, quase enlouqueceu quando terminou a relação com Donato Sarratore, de quem foi amante. O marido de Melina, morto em circunstâncias obscuras. Ada Capuccio, filha de Melina, namorada de Pasquale Peluso durante muito tempo, torna-se amante de Stefano Carracci, com quem depois vai viver. Da relação de ambos nasce uma menina, Maria. António Capuccio, seu irmão, é mecânico. Foi namorado de Helena. Outros filhos. A família Sarratore, a família do ferroviário poeta. Donato Sarratore, muito mulherengo, foi amante de Melina Capuccio. Também Helena se lhe entrega, ainda muito nova, numa praia em Ischia, impelida pela dor causada pela relação entre Nino e Lila. Lídia Sarratore, mulher de Donato. Nino Sarratore, o filho mais velho de Donato e Lídia, tem uma longa relação clandestina com Lila. Casado com Eleonora, de quem teve o filho Albertino, inicia um caso com Helena, também casada e com duas filhas. Marisa Sarratore, irmã de Nino, casada com Alfonso Carracci, torna-se amante de Michele Solara, de quem tem dois filhos. Pino, Clélia e Ciro Sarratore, os filhos mais pequenos de Donato e Lídia. A família Scano, a família do vendedor de fruta e legumes. Nicola Scano, vendedor de fruta e legumes, morreu de pneumonia. Assunta Scano, mulher de Nicola, morreu de cancro. Enzo Scano, filho de Nicola e Assunta, foi namorado de Carmen Peluso durante muito tempo. Toma a seu cargo Lila e o filho de Genaro, quando ela deixa Stefano Carracci definitivamente e leva-os para San Giovanni a Teduccio, onde fazem vida em comum. Outros filhos. A família Solara, a família do proprietário do bar pastelaria homónimo. Silvio Solara, dono do bar pastelaria. Manuela Solara, mulher de Silvio, usurária. Já velha, é morta à porta de casa. Marcello e Michele Solara, filhos de Silvio e Manuela. Rejeitado por Lila quando jovem, Marcello, passados vários anos, vai viver com Elisa, a irmã mais nova de Helena. Michele, casado com Gigliola, a filha do pasteleiro, de quem tem dois filhos, toma por amante Marisa Sarratore, da qual também tem dois filhos. Continua, porém, obcecado por Lila. A família Spagnuolo, a família do pasteleiro. O senhor Spagnuolo, pasteleiro do bar Pastelaria Solara. Rosa Spagnuolo, mulher do pasteleiro. Gigliola Spagnuolo, filha do pasteleiro, mulher de Michele Solara e mãe de dois filhos. Outros filhos. A família Airota. Guido Airota, professor de literatura grega. Adele, sua mulher. Maria Rosa Airota, a filha mais velha, professora de História da Arte em Milão. Pietro Airota, professor universitário quando ainda muito jovem. Marido de Helena e pai de Dedé e Elsa. Os professores. Ferraro, professor primário e bibliotecário. O Oliviero, professora primária. Gerace, professor da escola secundária. A Galiani, professora do liceu. Outros personagens. Gino, filho do farmacêutico e também primeiro namorado de Helena. Líder dos fascistas do bairro. É assassinado numa emboscada em frente da farmácia. Nela Incardo, prima da professora Oliviero. Armando, médico, filho da professora Galiani, é casado com Isabela, de quem tem um filho chamado Marco. Nádia, estudante, filha da professora Galiani, foi namorada de Nino. Durante a militância política, liga-se a Pasquale Peluso. Bruno Socavo, amigo de Nino Sarratore e herdeiro da fábrica de enchidos da família, é morto no interior da fábrica. Franco Mari, namorado de Helena durante os primeiros anos da universidade, dedicou-se ao ativismo político. Perde um olho na sequência de uma cilada dos fascistas. Silvia, estudante universitária e ativista política, tem um filho, Mirko, fruto de uma breve relação com Nino Sarratora. Maturidade. História da Menina Perdida. Capítulo 1. A partir de outubro de 1976 e até ir de novo viver para Nápoles em 1979, evitei reatar relações sólidas com Lila, mas não foi fácil. Ela tentou quase de imediato reentrar à força na minha vida e eu ignorei-a, tolerei-a, aturei-a. Embora ela se comportasse como se tudo o que queria era estar perto de mim num momento difícil, eu não conseguia esquecer o desprezo com que me tratara. Hoje penso que se me tivesse ferido apenas com um insulto, "És uma idiota", gritara-me pelo telefone, quando lhe contara acerca de Nino, e nunca acontecera antes, absolutamente nunca, ela falar-me daquele modo, depressa me teria passado. Mas a verdade é que a alusão a Dedé e a Elsa teve mais peso do que a ofensa. "Pensa no mal que fazes às tuas filhas", censurara-me. E naquele momento nem fiz caso. Mas as palavras foram adquirindo mais peso com o tempo. Voltavam-me à lembrança com frequência. Lila nunca manifestara o menor interesse por Dedé ou por Elsa. Era quase certo que nem se recordava dos seus nomes. Quando lhe referia por telefone alguma saída inteligente delas, ela atalhava logo, mudava de assunto. E quando as vira pela primeira vez, em casa de Marcelo Solara, limitara-se a um olhar distraído e algumas frases banais, nem sequer repararem como elas estavam bem vestidas, bem penteadas, e como eram capazes, apesar de ainda serem pequenas, de se exprimirem com correção. Todavia fora eu que as tivera. Fora eu que as criara, faziam parte de mim, a sua amiga de sempre. Devia ter tido em conta, já não digo por afeto, mas ao menos por delicadeza, o meu orgulho de mãe. Mas nada disso. Não usara sequer um bocadinho de ironia afável. Mostrar indiferença e nada mais. Só agora, por ciúme, com certeza, por eu ter caçado Nino, se lembrara das meninas e resolvera realçar que eu era uma péssima mãe. Que para ser feliz causava a infelicidade delas. Assim que pensava nisso, enervava-me. Alguma vez Lila se preocupara com de Genaro? Quando deixara Stefano? Quando abandonara o menino aos cuidados da vizinha por causa do trabalho na fábrica? Quando o mandara para minha casa como se quisesse ver-se livre dele? Ah, eu tinha as minhas culpas, mas era mais mãe do que ela, sem dúvida. Capítulo 2. Os pensamentos deste género tornaram-se uma constante naquela altura. Foi como se Lila, que ao fim e ao cabo, a respeito de Dedé e Elsa, pronunciara apenas essa única frase pérfida, se tivesse arvorado em advogada de defesa das suas necessidades de filhas, e eu me sentisse na obrigação de lhe demonstrar que ela estava errada cada vez que as negligenciava para me dedicar à minha pessoa. Mas aquilo não passara de uma boca ditada pelo mau humor. O que ela realmente pensava dos meus comportamentos de mãe, não sei. Só ela pode dizer se de facto conseguiu insinuar-se nesta corrente de palavras tão longa para modificar o meu texto, para nela introduzir com arte elos que faltavam, para arrancar outros sem mostrar, para dizer de mim mais do que o que eu quero, mais do que eu sou capaz de dizer. Anseio por essa sua intrusão. Desejo-a, desde que comecei a escrever a nossa história. Mas tenho de chegar ao fim para submeter todas estas páginas a uma revisão. Se tentasse fazê-lo agora, com certeza ficava bloqueada. Escrevo há demasiado tempo e estou cansada. Cada vez é mais difícil manter o fio da história esticado através do caos dos anos, dos pequenos e grandes acontecimentos, dos humores. Por isso, ou tendo para sobrevoar os factos da minha vida, para deitar a mão a Lila num ápice e a todas as complicações que ela traz consigo, ou, o que é pior, deixo-me levar pelos acontecimentos da minha vida, só porque os passo à escrita com mais facilidade. Mas é preciso que eu fuja desta encruzilhada. Não devo ir pelo primeiro caminho, ao longo do qual, uma vez que a natureza do nosso relacionamento impõe que eu só possa chegar a ela passando por mim, acabaria, ao pôr-me de parte, por encontrar cada vez menos sinais de Lila. Por outro lado, também não devo ir pelo segundo caminho. Que eu falo das minhas experiências pessoais, sem me conter, seria de certo aquilo que ela mais apreciaria. Vá, dir-me-ia, conta lá que voltas deu a tua vida. Quem é que quer saber da minha? Confessa que nem a ti interessa. E concluiria: eu sou um gatafunho, por cima de outro gatafunho, completamente imprópria para um dos teus livros. Não te importes comigo, Lenu. Ninguém escreve a respeito de um risco. O que fazer, então? Dar-lhe mais uma vez razão? Aceitar que ser adulto é deixar de se mostrar? É aprender a esconder-se até desaparecer? Admitir que quanto mais os anos passam, menos sei de Lila? Esta manhã ponho o cansaço de lado e sento-me de novo à secretária. Agora que estou perto do ponto mais doloroso da nossa história, quero procurar na página um equilíbrio entre mim e ela que não consegui encontrar na vida, nem tão pouco entre mim e mim. Capítulo 3. Dos dias em Montpellier, lembro-me de tudo menos da cidade. É como se nunca lá tivesse estado. Fora do hotel, fora da monumental Aula Magna, onde se realizava o congresso académico em que Nino tomava parte, hoje vejo só um outono ventoso e um céu azul pousado sobre nuvens brancas. Mas aquele topónimo, Montpellier, permaneceu-me na memória por muitos motivos, como um sinal de fuga. Já estivera uma vez fora de Itália, em Paris, com Franco, e sentira-me eletrizada pela minha audácia. Mas nesse tempo, parecia-me que o meu mundo era e continuaria a ser para sempre o bairro. Nápoles, enquanto o resto, era como se fosse um breve passeio ao campo, em cujo clima de exceção conseguia imaginar-me como na realidade nunca seria. Mas Montpellier, que no entanto era de longe menos excitante do que Paris, deu-me a impressão de que os meus diques tinham rebentado e eu me estava a expandir. O puro e simples facto de me encontrar naquele sítio constituía, aos meus olhos, a prova de que o bairro, Nápoles, Pisa, Florença, Milão, a própria Itália, eram só minúsculas lascas de mundo, e que eu fazia bem em já não me contentar com essas lascas. Em Montpellier senti as limitações do olhar que eu tinha, da língua em que me exprimia e com a qual escrevera. Em Montpellier pareceu-me evidente que podia revelar-se limitado aos 32 anos, ser esposa e mãe. E durante todos aqueles dias plenos de amor, senti-me pela primeira vez liberta dos vínculos que acumulara ao longo dos anos, os que derivavam da minha origem, os que adquirira com o êxito nos estudos, os que tinham origem nas escolhas de vida que fizera. Em primeiro lugar, os do casamento. Ali compreendi também as razões do prazer que experimentara no passado ao ver o meu primeiro livro traduzido para outras línguas e, ao mesmo tempo, as razões do meu desprazer por ter encontrado poucos leitores fora de Itália. Era maravilhoso transpor fronteiras, deixar-me penetrar por outras culturas, descobrir como era provisório aquilo que tomara por definitivo. O facto de Lila nunca ter saído de Nápoles, que até se tivesse assustado com San Giovanni até Duccio, se no passado considerara isso uma sua opção discutível, que no entanto ela sabia converter em vantagem, agora pareceu-me simplesmente um sinal de limitação mental. Reagi como quando se reage a quem nos insulta, usando a mesma expressão que nos ofendeu. Ter-te-ias enganado a meu respeito? Não, minha querida, fui eu. Eu é que me enganei a teu respeito. Ficarás toda a vida a ver os caminhões que passam pela rua larga. Os dias voaram. A organização do congresso reservara havia tempo no hotel um quarto solteiro para Nino. E como eu me decidira muito tarde acompanhá-lo, não fora possível alterar a reserva para quarto de casal. Por isso, tínhamos quartos separados. Mas todas as noites eu tomava um duche, preparava-me para a noite e depois, com um certo nervosismo, dirigia-me para o quarto dele. Dormíamos juntos, abraçados um ao outro, como se receássemos que uma força hostil nos separasse durante o sono. De manhã, mandávamos servir o pequeno almoço na cama. Desfrutávamos aquele luxo que eu só vira no cinema. Ríamos muito, éramos felizes. Durante o dia acompanhava-o até à grande sala do congresso. E embora os congressistas lessem páginas e páginas em tom aborrecido, estar com ele arrebatava-me. Sentava-me a seu lado, mas sem o incomodar. Nino acompanhava as intervenções com muita atenção, tomava notas e de vez em quando sussurrava-me ao ouvido comentários irónicos e palavras de amor. Ao almoço e ao jantar, misturava-me-nos com académicos de meio mundo, nomes estrangeiros, línguas estrangeiras. É claro que os oradores de maior prestígio estavam todos à mesma mesa. Nós fazíamos parte de uma grande mesa de estudiosos mais jovens. Mas impressionou-me a mobilidade de Nino, tanto no decorrer dos trabalhos como no restaurante. Como era diferente do estudante de outrora. Até do jovem que me defendera na livraria de Milão, havia quase 10 anos, pusera de parte o tom polémico, transpunha com tacto as barreiras académicas, estabelecia relações com ar sério e ao mesmo tempo cativante. Ora em inglês, ótimo, ora em francês, bom. Conversava de forma brilhante, alardeando o seu velho culto dos números e da eficiência. Sentia-me cheia de orgulho pela maneira como ele agradava. Em poucas horas, tornou-se simpático para todos. Puxavam-no para aqui e para ali. Houve um único momento em que mudou bruscamente. Foi na noite anterior à sua intervenção no congresso. Mostrou-se antipático e grosseiro. Pareceu-me transtornado pela ansiedade. Começou a dizer mal do texto que preparara. Repetiu várias vezes que não tinha facilidade em escrever como eu. Zangou-se porque não tivera tempo para trabalhar bem. Senti-me culpada. Fora o nosso caso complicado que o distraíra? E tentei remediar as coisas, dando-lhe beijos, abraços, levando-o a ler-me as suas páginas. Leu-mas e eu enterneci-me com o seu ar de aluno assustado. Achei que a sua intervenção não era menos aborrecida do que as que já ouvira na aula magna, mas enalteceu muito e ele acalmou-se. Na manhã seguinte exibiu-se com um ardor declamado. Aplaudiram-no. À noite, um dos académicos de prestígio americano convidou-o a sentar-se a seu lado. Fiquei sozinha, mas não me importei. Quando Nino estava comigo, não falava com ninguém, ao passo que na sua ausência fui obrigada a desembaraçar-me com o meu francês claudicante e a familiarizar-me com um casal de Paris. Gostei deles porque depressa descobri que se encontravam numa situação não muito diferente da nossa. Ambos achavam sufocante a instituição da família. Ambos haviam dolorosamente virado as costas aos cônjuges e aos filhos. Ambos pareciam felizes. Ele, Augustin, na casa dos 50, tinha o rosto vermelho, olhos azuis muito vivos, um grande bigode alourado. Ela, Colombe, com pouco mais de 30, como eu, tinha cabelo preto muito curto, olhos e lábios desenhados com força, num rosto miúdo, numa elegância fascinante. Falei principalmente com Colombe, Tinha um filho de 7 anos. Ainda faltam alguns meses, disse eu, para a minha filha mais velha fazer 7. Mas este ano já vai para a 2ª classe. É muito inteligente. O meu é muito esperto, cheio de imaginação. E como é que ele aceitou a separação? Bem, não sofreu nem um bocadinho com isso? As crianças não têm a nossa rigidez. São elásticas. Insistiu na elasticidade que atribuía à infância. Pareceu-me que isso a tranquilizava. Acrescentou, no nosso meio é muito comum os pais separarem-se. Os filhos sabem que há essa possibilidade. Mas precisamente quando lhe estava a dizer que eu, pelo contrário, não conhecia outras mulheres separadas, a não ser uma amiga minha, ela mudou de tom bruscamente e começou a queixar-se do filho. É esperto, mas lento, exclamou. Na escola dizem que é desorganizado. Espantou-me muito ela ter começado a exprimir-se sem ternura, quase com rancor, como se o filho se comportasse daquele modo para arreliar, o que me causou ansiedade. O companheiro deve ter-se apercebido. Intrometeu-se, gabou-se dos seus 2 rapazes, um de 14 e outro de 18. Brincou, dizendo que ambos agradavam tanto às mulheres jovens como às maduras. Quando o Nino voltou para o meu lado, os 2 homens, sobretudo o Augustin, começaram a dizer muito mal dos oradores. Colombo meteu-se na conversa quase de imediato, com uma alegria um tanto artificial. A maledicência não demorou a criar laços. Augustin falou e bebeu muito durante todo o serão. A sua companheira ria-se assim que Nino conseguia abrir a boca. Convidaram-nos para irmos com eles a Paris, de automóvel. As conversas sobre os filhos e aquele convite a que não respondemos nem sim nem não trouxeram-me de volta à terra. Até aquele momento, Dedé e Elsa tinham-me vindo à lembrança constantemente, e até Pietro, mas como se suspensos num universo paralelo, imóveis, em volta da mesa da cozinha de Florença, ou diante da televisão, ou nas suas camas. Este súbito, o meu mundo e o delas, voltaram a estar em comunicação. Dei-me conta de que os dias de Montpellier estavam quase a terminar, que, inevitavelmente, Nino e eu regressaríamos às nossas casas, que teríamos de enfrentar as respectivas crises conjugais. Eu em Florença, ele em Nápoles. E o corpo das meninas voltou a juntar-se ao meu e senti violentamente o seu contacto. Havia 5 dias que não sabia nada delas e ao tomar consciência disso deu-me uma forte náusea. As saudades tornaram-se insuportáveis. Tive medo, não do futuro de um modo geral, que agora parecia imprescindivelmente ocupado por Nino, mas das horas que estavam para vir, de amanhã, de depois de amanhã. Não consegui resistir. E apesar de ser quase 30h, que importância tem? Disse para mim. Pietro está sempre acordado. Experimentei telefonar. Foi uma coisa muito trabalhosa. Mas por fim consegui ter linha. Estou, disse. Estou, repeti. Sabia que na outra ponta estava Pietro. Chamei pelo nome. Pietro, sou a Helena. Como estão as meninas? A ligação caiu. Esperei alguns minutos. Depois pedi ao PBX que fizesse outra vez a chamada. Estava determinada a insistir toda a noite. Mas Pietro, desta vez, atendeu. O que queres? Fala-me das meninas. Estão a dormir. Bem sei, mas como estão? Que te importa? São minhas filhas. Deixaste-as. Já não querem ser tuas filhas. Disseram-te isso a ti? Disseram à minha mãe. Mandaste vir a Adele? Sim. Diz-lhes que volto daqui a uns dias. Não, não voltes. Nem eu, nem as meninas, nem a minha mãe. Queremos voltar a ver-te.